soubesse da dor e mesmo assim partisse, gritasse te amo bem alto ou repetisse como se fosse adiantar, como se de algo fosse aliviar, te mostrasse meus planos, o caminho, o lugar que por você eu me explano, pode até divulgar. Tua resposta me quebra, o teu olhar me tonteia. O que eu julgava tão forte era um castelo de areia. Se construo de palha na mesma hora incendeia. Já mostrei que te amo e mesmo assim tu me odeia. Se me aproximo tu foge, se te pergunto tu nega. Agindo de toda a desgraça na minha cara esfrega. Ligo o estado de alerta como se vivesse em guerra. Jura que me esqueceu e teu sorriso te entrega. Quando eu te ofereço amor, tu vira a cara e recusa. Sua mente é pequena, limitada e confusa. Seus atos te incriminam como perfume na blusa, famosa por dar valor somente a quem te usa. Pena que teve que chegar ao fim pra você dar valor. Se arrepende no segundo verso, liga, vê se aparece. Que da gente não esquece, nas noites frias só nada te aquece. Problemas o tempo apaga, a gente esquece. Algo tão simples como se eu pudesse. Os dias passam, mina. Ficam-se as feridas, tu disfarça, mina. Diz que ainda há uma saída, teu discurso é tão falso, linda. Quanto meus não era, se eu não te falei ainda o que era nosso, já era. Pra tu ver bem como eu sou, dois terços por amor. Boa parte que me resta é por favor, 5% é pro rancor. Pra tu ver como ficou, uma e meia a cobrar. Quer dizer, tudo mudou, tão previsível quanto o fim. Só esse telefonema não vai terminar assim. Resolver os seus problemas, esqueça todas as promessas, mina, a gente não combina. Na moral, só te atendi porque eu nem olhei na bina. Pena que teve que chegar ao fim pra você dar uma louca.